Quantos trouxeram suas Bíblias? Amém. Porque se você não trouxe a sua Bíblia, você não vai poder acompanhar a mensagem hoje. Você precisa bater os olhos em cima do texto da Palavra de Deus para confirmar se aquilo que está sendo ensinado é verdade. Né? A Palavra de Deus nos diz que nesses últimos tempos surgirão falsos cristos, falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores. Então nós precisamos estar com a Bíblia aberta para ver se o que a pessoa está ensinando está realmente de acordo com aquilo que está escrito. Né? Porque se você não tem uma Bíblia na mão, eu posso dizer assim para você, assim como está escrito na Bíblia, que mais vale uma pomba na mão do que duas voando, né? Aí você não conhece a Bíblia, você não está com a Bíblia lá para confirmar, você tem que engolir aquilo que eu vou dizer. Certo? Então nós queremos confirmar o que está escrito na Palavra de Deus. Quero compartilhar nesta noite com vocês. O Pipe disse que nós temos até meia-noite, né? Então quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre, dar uma, quem sabe uma introdução em escatologia, né? E quero falar sobre a nossa esperança. Nós estamos vivendo um tempo onde, quando nós olhamos para o mundo, a tendência é as pessoas se desesperarem. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, também é. Porque a Palavra de Deus diz que os últimos tempos serão tempos difíceis, que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, desobedientes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, desobedientes aos pais e tantas outras coisas. E a Palavra de Deus diz que nos últimos tempos também muitos apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. E eu tenho visto muito ensino de demônio dentro dos templos por aí. É sério isso? Quem sabe um outro dia a gente compartilha alguma coisa sobre isso com vocês. Eu já estou deixando aqui uma brecha para me convidarem de novo. Né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo. Vamos ler do versículo 9 e 10. Esse texto que nós vamos ler, o apóstolo Paulo está tendo uma ação de graças pela vida daqueles crentes. O apóstolo Paulo passou por Tessalônica e ele anunciou ali o Evangelho, e aqueles crentes se converteram, tomaram uma decisão por Cristo e continuaram perseverando. Agora, o Evangelho que Paulo pregou é o mesmo que nós ouvimos. Ou seja, não tem diferença nenhuma. Aquilo que os tessalonicenses tinham que crer é o mesmo que você tem, é o mesmo que você tem que crer. Então, ele está tendo assim uma atitude de ação de graças. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 9 ao versículo 10. Diz assim: pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivos, para quê? Para quê? Ainda no versículo 9. Acompanha, viu? Se você não está com a Bíblia aí, você não vai poder acompanhar. No versículo 9 diz assim: como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para? Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, quando você se converte, você não se converte à paz de Jesus, ao amor de Jesus, à alegria que Jesus traz, à segurança de Cristo. Mas você se converte para quê? Para ser um servo de Jesus Cristo, para servir ao Senhor. E por que que a Palavra de Deus diz que nós temos que servir ao Senhor? A Palavra de Deus diz que nós servimos ao Senhor e que o nosso serviço não é em vão, que há recompensa para esse serviço que nós prestamos aqui para o Senhor. Há recompensa, há galardão que nos espera pelo estilo de vida e pelo serviço que nós servimos aqui, que nós prestamos aqui para o Senhor. Então nós nos convertemos para quê? Para servir ao Deus vivo. Um dia tinha dois discípulos discutindo quem sentaria à direita e à esquerda do Senhor no reino dele, e ele disse assim: olha, aqui no as autoridades da terra, eles exercem poder sobre as pessoas, mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser servo de todos. Servo de todos. Então, se alguém tem a ideia de que se converteu para desfrutar da paz de Jesus, se alguém tem a ideia de que se converteu para desfrutar do amor de Jesus, ou seja, essa pessoa foi transmitido para ela uma mensagem não muito adequada, porque a paz e o amor vêm como consequência de você estar servindo ao Deus vivo. Então você se converteu para servir ao Deus vivo, porque o seu serviço aqui vai ter recompensa. O seu serviço aqui não vai ser em vão. Agora veja o versículo 10. Então você se converteu para servir ao Deus vivo e para que mais? E para aguardar dos céus a Jesus Cristo. Esta foi a promessa que os anjos deixaram para os discípulos quando ele subiu aos céus. Ele diz: esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele também vai? E Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei, disse Jesus. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa vida aqui tem que ter essas duas características. A sua vida cristã tem que ter esses dois elementos. Você tem que viver aqui hoje para servir ao Senhor, e ao mesmo tempo que você serve ao Senhor, você aguarda a sua volta, a sua vinda. Agora nós precisamos entender que a palavra de Deus também diz que quando Cristo vier, há dois aspectos da vinda de Cristo. Tem uns textos da palavra de Deus que diz que quando Cristo vier, ele vem como ladrão. E outro texto diz que todo olho verá. Quando diz que ele vem como ladrão, ele vem só para a igreja, só para encontrar com você. Vai ser o encontro da noiva com o noivo, e eles vão se encontrar nos ares. Então ele virá como ladrão. Por quê? Porque só quem verá o Senhor nesta oportunidade são aqueles que estão preparados para se encontrar com ele, e que estão aguardando, e que tem essa esperança no seu coração, que estão servindo ao Senhor aqui, e estão vivendo de tal forma, que o maior sonho da sua vida é se encontrar com o Senhor Jesus, porque ele ama Jesus de todo o coração, e por isso ele serve ao Senhor, e ele aguarda a vinda do Senhor. Então a nossa esperança, queridos, é nos encontrarmos com o Senhor. A nossa esperança não é o céu. Se você quiser ir para o céu hoje, você tem que morrer, porque só vai para o céu quem morre, né? Aí eles vão em espírito para o céu, vão aguardar lá até o dia da ressurreição, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí aqueles que estavam lá no céu, que estavam lá no céu em espírito, porque morreram crendo em Cristo, eles virão com o Senhor Jesus. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro de Jesus nos ares. E aí nós vamos passar lá, enquanto começará aqui na terra um período de grande tribulação, um período de sofrimento que a terra jamais passou por um período desse. Enquanto vai estar aqui o período da grande tribulação, onde Satanás estará solto, onde os demônios estarão soltos, onde a besta e o falso profeta, e onde o anticristo estará governando aqui na terra, se manifestando aqui na terra, nós estaremos com o Senhor nos ares, no céu, participando das bodas do Cordeiro. Estaremos ali participando também do tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo não é para juízo nosso, mas é para recebermos as recompensas do nosso serviço aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que nós nos convertemos para servir ao Deus vivo. E o dia que nós estivermos lá diante do tribunal de Cristo, nós vamos receber a recompensa ou não. Você pode até não receber a recompensa, mas se você for arrebatado, você já está salvo. Só que as recompensas que nós vamos receber ali está intimamente ligado depois com o governo de Cristo, quando Cristo voltar à terra. Então, a nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor, porque depois de nós passarmos esse tempo com o Senhor e recebemos as recompensas, e a palavra de Deus diz que aqui haverá uma revolta na terra, e nessa revolta eles irão para lutar contra o remanescente fiel de Israel. E isto a Bíblia chama essa revolta e essa guerra, vai chamar de Armagedom. E o Armagedom vai se dar quando Cristo voltar à terra. E nós, glorificados, estaremos voltando com Cristo. E aí ele vai reunir as nações todas serão reunidas diante de Cristo para estabelecer aqui a promessa que foi feita para Davi, que não faltaria sucessor no trono de Davi. Então, Jesus veio, mas hoje nem trono de Davi, não existe ninguém reinando no trono de Davi em Israel. Então, esta é uma promessa que ainda vai se cumprir. Quando Jesus voltar e ele estabelecer aqui o seu reinado, a palavra de Deus diz que ele vai reinar por um período de 1000 anos, que Satanás será preso, será lançado no abismo, não haverá manifestação maligna sobre a terra, e Cristo reinará, e a palavra de Deus diz que nós estaremos lá para reinar com ele. A palavra de Deus diz que você, a palavra de Deus diz que você é herdeiro de Deus, por você ter se tornado filho de Deus, você é herdeiro de Deus e você é co-herdeiro com Cristo. O que significa isso? Você ser co-herdeiro com Cristo. Significa que tudo aquilo que Cristo herdar, você vai herdar com ele. Quando ele herdar o trono de Davi para governar, você vai reinar com ele aqui na terra, mas você não vai reinar com este corpo com pecado, você vai reinar com um corpo glorificado. Então você não será súdito de Jesus, você irá reinar com Jesus. Ele será rei sobre Israel e será rei sobre as nações, e ele vai reger as nações com um cetro de ferro, e nós estaremos lá para governar com Cristo. E a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que depois desse período desse reinado de Cristo, então Satanás será novamente solto, e ele tentará seduzir as nações para pelejar contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que virá fogo do céu e consumirá aqueles que se revoltarem. E aí então sim virá o juízo final, que será a segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai acontecer no arrebatamento da igreja, que é a ressurreição dos santos, daqueles que creram em Jesus Cristo, daqueles que aqui entregaram a sua vida, se converteram e serviram ao Senhor. Mas a segunda ressurreição é daqueles que estão no inferno, que passarão pelo juízo final. E a palavra de Deus diz que você vai estar lá no juízo final, mas você não vai estar para ser julgado, mas para julgar juntamente com Cristo. Você já pensou nisso? Não passa, não cabe na nossa mente, que é tão mesquinha, que é tão pequena, que é tão limitada pelo pecado, nós não usamos nem 10% da nossa capacidade mental. Mas a palavra de Deus diz que quando você tiver o seu corpo glorificado, você vai usar 100% da sua capacidade física, 100% da sua capacidade espiritual e 100% da sua capacidade mental. Que bênção! Então, a nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor. A nossa esperança não é ir para o céu, porque o céu é um lugar provisório, que no momento em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram, o céu perde o seu significado, porque aí Cristo vem estabelecer o seu reino aqui, e no final do milênio vai haver o juízo final, e a palavra de Deus diz que essa terra vai ser desfeita em fogo, e Deus fará um novo céu e uma nova terra. E aí, então, será o estado eterno na presença do Senhor. Neste novo céu e nessa nova terra, é que a nova Jerusalém vai ser estabelecida, onde a palavra de Deus fala sobre ruas e ouros e diamantes e outras coisas mais. Mas a nossa esperança hoje aqui é servir ao Senhor e aguardarmos o nosso encontro com Ele nos ares. Vamos ver um outro texto. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar quem? Então, toda a tribulação que você pode passar, toda a tristeza e sofrimento que você pode enfrentar aqui na terra, por causa do seu amor a Jesus Cristo, por causa da sua identificação com o Senhor Jesus, por causa do seu serviço que você vai prestar ao Senhor Jesus, todo esse sofrimento, você vai encontrar alívio quando você se encontrar com o Senhor Jesus. Vamos ver um outro texto. 2 Timóteo capítulo... Vamos ver o versículo 11 ainda. Não, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Melhor, 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 2 Timóteo 6, 14. É que tem muitos textos aqui, mas não quero ler todos. 2 Timóteo 6, 14. 1 Timóteo 6, 14. Obrigado. O que diz? O que diz lá? Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você tem que guardar a confissão e o mandamento do Senhor Jesus na sua vida? Como que você tem que guardar? Imaculado e irrepreensível. Imaculado e irrepreensível. Até quando? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um outro texto, 1 Pedro, para vocês verem como que a palavra de Deus tem uma infinidade de textos que mostra a nossa esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Para uma esperança viva. Você foi regenerado pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo na sua vida, para que você tenha essa esperança. E qual é a sua esperança? Se encontrar com o Senhor Jesus. Esta é a esperança da igreja. Porque se você se encontrar, se você for ao encontro de Jesus nos ares, e você for transformado, e tiver o seu corpo glorificado, todas as outras coisas serão consequências. Ou seja, o passar pelas bodas do Cordeiro, o passar pelo tribunal de Cristo, o vir com Cristo, participar do juízo das nações e do juízo dos vivos, e governar com Cristo nesse período de 1000 anos, estar lá no juízo final, participar do novo céu e da nova terra, isto é consequência. Porque se você for transformado e for glorificado, então isso, todas as outras coisas, você irá participar dele. Vamos ver um outro texto. Versículo, ainda, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado a responder a todos, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que estar vivendo uma vida de santidade, de tal forma, e preparados, buscando, nos preparando na palavra de Deus, para que qualquer um que pergunte para você a razão dessa esperança, você saiba explicar a razão da esperança que há em vós. Vamos ver um outro texto, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Eu sei que nesse assunto tem muitas perguntas, né? E muitos questionamentos, muitas dúvidas. Porque às vezes a gente escuta tantas coisas sobre isto. Principalmente alguns ensinos desvirtuados, principalmente que vêm como da forma lá por intermédio dos adventistas e outras coisas mais. Mas nós precisamos ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Veja o que está escrito no capítulo 3 de João, versículo 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus. O que você é hoje? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você sinceramente se arrependeu dos seus pecados, tomou uma decisão por Cristo, de crer realmente no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você, e você assumiu um compromisso sério com Ele, tomando uma decisão, a palavra de Deus diz que algo espiritual aconteceu na sua vida, e você se tornou filho de Deus, pelo poder de Deus que se manifestou na sua vida. Então hoje nós somos filhos de Deus, e ainda, hoje, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a palavra de Deus ainda diz no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Então, a esperança que você tem hoje de se encontrar com o Senhor Jesus é que vai fazer com que você sirva o Senhor de todo o coração. A esperança que você tem hoje de se encontrar com o Senhor Jesus é que vai fazer com que você viva uma vida de santidade. A esperança que você tem de se encontrar com aquele que é o amado da sua alma é que vai fazer com que você observe os princípios da palavra de Deus. Vai fazer com que o seu amor se manifeste em obediência aos mandamentos de Cristo. E a palavra de Deus diz que a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Então a nossa esperança é nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Porque aí desfrutaremos de todas as outras coisas com Ele. E deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Jesus não é o rei da igreja. Ele é rei de Israel e rei do mundo. Nós somos herdeiros com Cristo e vamos governar, nós não somos súditos de Jesus. Hoje, pela fé, nós nos unimos a Israel, dizendo, cantando Jesus, rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas da igreja, ele não é o rei da igreja. A palavra de Deus diz que ele é o nosso irmão mais velho e que está nos conduzindo a... E que está nos conduzindo a glória, não aos céus. O céu, como eu disse, é um lugar provisório, que vai para lá quem morre, vai aguardar a ressurreição. Mas Jesus é o nosso irmão mais velho que está nos conduzindo à glória. Que glória é essa? Quando você for glorificado e vier na glória dele, à terra onde todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai estabelecer o seu reino sobre o mundo. E aqui, a palavra de Deus diz que ele vai reinar com juízo e com justiça. A justiça dele será imediata nesse tempo. Quem desobedecer, vai ser... Hoje as pessoas desobedecem, as pessoas matam, fazem uma série de coisas. E a gente diz assim, mas como é? E Deus não vai se manifestar? Olha a injustiça que está acontecendo. Porque hoje nós estamos no período da graça. Mas quando Jesus vier estabelecer o seu reino, ele vai governar as nações com um cetro de ferro. E nós estaremos ali para manifestar. Vocês já viram aquela parábola que diz assim, servo bom, foste fiel no pouco. Já leram essa palavra? Diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te colocarei. Aí para o outro diz assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre 5 cidades te colocarei. Ou seja, esta parábola está intimamente ligada com os galardões e com o governo de Cristo sobre a terra. Então, queridos, tenham essa esperança no seu coração, santifique Cristo nos seus corações, vivam uma vida de serviço, sirva o Senhor de todo o seu coração. Não procure bênçãos, não procure sinais, porque os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais é que tem que correr atrás de nós, não é nós que temos que correr atrás dos sinais. Não procure isso, mas procure ser um servo de Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo de todo o coração, sirva a Ele, viva aqui uma vida que agrade a Ele. Porque Jesus disse que o dia que nós nos encontrarmos, Ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. E muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos curas, maravilhas, não fizemos orações e tantas outras coisas, e ele vai dizer, não vos conheci. Quando ele diz não vos conheci, isso significa que quando essas pessoas estavam fazendo isso, ele já não conhecia essas pessoas. Então, queridos, sirva Jesus Cristo de todo o coração. Eu vejo assim, eu me alegrei hoje de noite aqui, dancei, pulei, ensaiei até uns passinhos, não consegui dar aqueles soquinhos, né? Mas eu ensaiei uns passinhos ali, me alegrei com vocês nessa noite. Mas não faça só isso a vida cristã. A vida cristã é serviço ao Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua volta, porque quando Ele voltar, Ele vai dar a recompensa por aquilo que você realizou, pelo seu trabalho. E a palavra de Deus diz que se o que você fez é ouro, é pedras preciosas, é prata, o fogo vai provar, mas não vai destruir, você vai receber a sua recompensa. Mas se o que você fez foi palha, feno e madeira, o fogo será, a aprovação do Senhor vai queimar essas obras, mesmo que você seja salvo. Ah, então, viva, queridos, uma vida, você se converteu para quê? Para servir ao Senhor Jesus. Você se converteu para quê? Para servir ao Senhor Jesus. Você se converteu para quê? Servir ao Senhor Jesus. Se você está aqui nesta noite e não está servindo ao Senhor da igreja, não está servindo ao Senhor, e Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É? Então, queridos, viva de tal forma que a sua vida sirva ao Senhor Jesus como um testemunho vivo neste mundo. E viva nesta esperança de que a qualquer momento você pode ser tirado dessa terra. Você pode desaparecer daqui e subir para o encontro de Jesus nos ares. Amém? Que nós sejamos a geração que aguarda este encontro com o Senhor Jesus nos ares. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam viver para servir ao Senhor Jesus, aguardando o nosso encontro com o amado da nossa alma. Amém? Deus nos abençoe.